sair do chão, moça. Dedo no dedo, todo mundo quer ver, todo mundo quer mexer. Lá vai o mulateiro com dedo, se joga, moçada! Amanda-se direito, vem, embala-se direita, só pesa paquerada, quem não marcha direito. A filha é rica, mão na mão, tem nossa visiteira, sai do chão que é circuito! A baiana, a cubana, e a baiana, a cubana, e a baiana, a cubana, e a baiana, a cubana. Lá vai o mulateiro com dedo, todo mundo quer ver, todo mundo quer vencer. Lá vai o mulateiro com dedo, todo mundo quer ver, todo mundo. Simão! Amanda-se direito, vem, embala-se direita, só peça maqueirada, e não marcha direito. A vida é rica, mão na mão, tem nossa visiteira, que for do Flamengo sai do chão. A baiana, a cubana, e a baiana, e a baiana, e a cubana, e a baiana, a cubana, se mora circuito! E desce de fricote que amanhã vou te ligar, pra dançar no sorte ou quem sabe namorar. Lá dentro do pote, não tire quando eu botar a mão na buzina, com firmeza eu vou pegar. Terezinha, Terezinha, quero te encontrar na minha, quero te encontrar na minha. Terezinha, Terezinha, quero te encontrar na minha, quero te encontrar na minha. Coisa bonitinha, fofinha, fofinha, coisa miudinha, rainha. Xijó! E não pense que é trote, não tire quando eu ligar, pra dançar o short, só canta de malar. A mão na cozinha, faz pompom, segura a moçola, o abacaxi. Terezinha, Terezinha, quero te encontrar na minha, quero te encontrar na minha. Terezinha, Terezinha, quero te encontrar na minha. Simão!